marido da gestante Rosana? Olha, aquele senhor que tá fumando de calça branca ali fora. Por favor, o senhor é o marido da gestante? Sou, sim, senhor. Mostra, meu filho, já sim. Olha, infelizmente, o quadro clínico da sua esposa é grave. Como grave, devido à intensa hemorragia após o descolamento da placenta. Placenta, senhor, e agora? Olha, você vai ter que manter a calma, a equipe tá fazendo de tudo. Deixa eu entrar pra ver. Ainda não pode. E, infelizmente, obrigado, só vamos poder salvar um dos dois. Como um dos dois? O senhor vai ter que decidir. Não.